saudade que ficou. Aquele lencinho, aquele lencinho que você deixou. É um pedacinho da saudade. Acenava pra mim. Hoje é bandeira da saudade, banhada no pranto sem fim. Vamos lá! O lencinho não dá pra enxugar o rio de lágrimas que eu tenho pra chorar, que nasce da saudade que ficou no seu lugar. Que nasce da saudade que ficou no seu lugar. Outra vez, o lencinho não dá pra enxugar o rio de lágrimas que eu tenho pra chorar. Que nasce da saudade que ficou no seu lugar. Que nasce da saudade que ficou no seu lugar. Aquele lencinho, aquele lencinho que você deixou. Da saudade que ficou. Aquele lencinho que você deixou é um pedacinho da saudade que ficou. Deixa pra mim, olha só. Era a felicidade acenava pra mim. Hoje é bandeira da saudade, banhada num pranto sem ver. Vamos lá! O lencinho não dá pra enxugar o rio de lágrimas que eu tenho pra chorar. Que nasce da saudade que ficou no seu lugar. Que nasce da saudade que ficou no seu lugar. Pianinho agora. O lencinho não dá pra enxugar o rio de lágrimas que eu tenho pra chorar. Que nasce da saudade que ficou no seu lugar. Que nasce da saudade que ficou no seu lugar. As moreninhas agora. Isso, beleza. De lágrimas que eu tenho pra chorar. Que nasce da saudade que ficou no seu lugar. Que nasce da saudade que ficou no seu lugar. As florinhas agora. E não dá pra enxugar o rio de lágrimas que eu tenho pra chorar. Que nasce da saudade.